Quente antes do palpite na varanda, noite quente, calor, 3 doses de puro whisky. Foi assim. Tive a mal, cabelo trocou a camisa, falou baboseira pra agradar, sentiu a brisa. Enchou meu corpo, o tempo passa como nos relógios de Dalí. Isso é toque psíquico, caso visceral, por escrito, doce conjugal, desejo cítrico, noite em claro, derretendo tempo, corpo, oração, teu acalento. Eu deixo por escrito, caso visceral, toque psíquico, doce conjugal, desejo cítrico, noite em claro, derretendo tempo, corpo, oração, teu acalento. Eu preciso dizer que te amo. Nada parece interessante se não estamos juntos. Por que você parece tão entediada quando eu não estou perto de você? Fiz um museu particular pra cada expressão do seu rosto. Pediu pra eu ficar, vestiu a minha camisa. É fácil te amar, isso é tão perigoso. Amo nossas fotos. Confiar é mais difícil do que ir embora. Me desculpa, mas eu não quero ter cuidado. Quero uma paixão de estragos, daquelas que fingimos não querer. Hotéis caros, festas na Espanha, mistura intensa, somos whisky com tequila. Hoje vamos fazer merda, amor, me faça esquecer quem eu sou. Vou te fazer esquecer a saudade de casa por algumas horas. Amo nossas fotos. Quando eu entro em você, tudo fica tão surreal. Toque psíquico, caso visceral. Doce conjugal, desejo cítrico, noite em claro, derretendo tempo, corpo, oração, teu acalento. Eu deixo por escrito, caso visceral, toque psíquico, doce conjugal.